essência de uma nova sub-raça. Somos experiência de extermínio em massa. Somos experiência de uma nova sub-raça. Somos experiência de extermínio em massa sub-raça. Enquanto América Latina, África, Índia, Ásia caminham para o extermínio, para o domínio total. E sobrevivem essa gente, sei que se pode chamar de gente, mas quem é a gente para dizer quem é gente ou não é gente? São cobaias tratados como ratos. O terceiro mundo é a lixeira do mundo, é uma bomba que está pronta para detonar, explodir jogos militares, estratégia política, a desestrelização com a função purificar uma raça e fuder com o terceiro mundo. E os poucos que restam, que sobrevivem com consciência e moral, sua genética prejudicada, seu físico e sua moral. Somos experiência de uma nova sub-raça. Somos experiência de extermínio em massa. Somos experiência de uma nova sub-raça. Somos experiência de extermínio em massa sub-raça. América do Sul, o Brasil é um bom exemplo que se pode dar. Um povo que cada vez mais e mais, mais fudido. Mais fudido. Aqui mesmo são gerados humanoides pela fome, filhos da miséria. A coisa nem é séria, principalmente para americanos. Amamos americanos, racistas que estão nos matando. Somos experiência de uma nova sub-raça. Somos experiência de extermínio em massa. Somos experiência de uma nova sub-raça. Somos experiência de extermínio em massa sub-raça. Somos a chamada sub-raça. Sub-raça. Somos a chamada sub-raça. Sub-raça. É que nós somos a chamada sub-raça. Na década de 60, a CIA aprovou um projeto de controle de natalidade no povo brasileiro, com critério racista visando a nossa destruição. Estatísticas comprovam o que eu digo. 25 milhões de mulheres esterilizadas. 1 milhão de crianças abortadas ano. Isso cresce e cresce a cada ano. É um projeto internacional clandestino americano. Novos Herodes é pago em dólar pelo estrangeiro. O assassinato de negros, mestiços brasileiros, sub-raça. Mais de 70% das mulheres esterilizadas. Moro no norte, a maioria ainda nem sabe da desgraça de morte. A política é forte e na época de eleição. Então os casos aumentam e o futuro da nação são trocados por votos de esterilização. O genocídio total da população é o medo do Brasil, que para nós não é mais segredo. Somos experiência de uma nova sub-raça. Somos experiência de extermínio em massa. Somos experiência de uma nova sub-raça. Somos experiência de extermínio em massa sub-raça. Somos a chamada sub-raça. Sub-raça. Somos a chamada sub-raça. Sub-raça. É que nós somos a chamada sub-raça.